Essa é a Rede Boa Nova de Rádio. Em Guarulhos e Grande São Paulo. Rádio Boa Nova, ZYK 591. Em AM 1450 kHz. Em Sorocaba e região sudoeste. Rádio Boa Nova, ZYK 669. Em AM 1080 kHz. Em Juazeiro e Petrolina, Rádio Cidade, ZYK 870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, na Argentina, em São Borja, Rio Grande do Sul, FM 92,1. Em nosso site, radioboanova.com.br e pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. Rede Boa Nova de Rádio. Começa a partir de agora, Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela audiência da nossa Rede Boa Nova de Rádio. Graças à sua presença sempre conosco aqui em nossa programação. E claro, você pode ouvir pelo aplicativo, pelo site da rádio, também pela parabólica, são várias formas de ouvir pelo dial também, né? Então, principalmente. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar dessa campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.